662, tráfego avistado, vento 200 graus, 02 nós, pista livre, autorizado pouso 10. Autorizado pouso 10, tá 3662. Torre Salvador, boa noite, Oceanair 63, 0, estabilidade LSX Ray da 10. Oceanair 310, tráfico ainda 9 estado, o vento 200 graus com 03 nós, ajuste 10 no 7. Já ligou algum cálculo? Negativo, Oceanair está quase visual, visual agora. Chegar assim também, visual. Autorizado pouso no 0, vento 200 com 03. Ligue pouso, Oceanair 63, 0, braço. Chame a 310, solo, solo meia dúzia, livre para a direita. Chame solo 012, no rumo decimal 9. A direita, 219, camarada, 0, Salvador, uma boa noite com o 1-3-4-4, final 1-0, quinta vista. 1-3-4-4, tráfego avistado, vento 220 graus, 02 nós, autorizado pouso, pistão a zero. Ok, ele me pousa na 1-0, com o 1-3-4-4. 97, decolando 23, chame o controle Salvador, número 0.8, por favor. 08, obrigado, Top 35, 3197. azul 2795, final visual, Gorchak travado. Preciso 2795, reporte final no zero. Foi final no zero, 2795. Azul 2795, solo aos 3-2, se livre pista direita, chame solo Salvador, 1-2-1 decimal 9. Se livre na direita, solo 1-2-9, azul 2795. E decolar, pista no zero, vento 2, 50 graus, 049. A minha fala no zero, azul, 4-4. 4405, decolador 33, correção 35, chama para o controle Salvador, 120 da última noite. 208, azul, 4405. Salvador, muito boa noite, 096 na final. 1096, tráfego avistado. Vento 250 graus, 03 nós, autorizado pouso, destino 0. Pouso autorizado para o gol no 096.